instaladores de preparações mais para a Tango Mike Bravo Tango. Tango Mike Bravo Tango? É. Aeronave Papa Romeu, Mike Bravo Tango, da Comunidade Aérea. Mike Bravo Tango, tá na modulada frequência do controle, Salvador, confirme. Ah, tentando fazer contato com o solo. Essa frequência na 121 no decimal 9. Muito obrigado. O 121 no decimal 1. Muito obrigado. que o Rocha Nena, montador de signatorização do pátio, das montadores para o pátio principal na posição 2, Mônica Charlie Hotel. Charlie Hotel na remota 12, autorizado início do reboque até através do gate 06. Ok.